Tem um monte de irmão aí. Você não tem serviço, então espera aí. Eu vou sair procurar quem que precisa do meu ajutório aí. Porque tem gente que tá pior que eu. Eu só tenho um nicre. Então eu vou comprar um pão e dar pra aquele que não tem nenhum. E nós vamos dividir. Né, filho? Ser grato. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que São Miguel Arcanjo nos auxilie nesse dia de trabalho, de doutrina, para que as nossas entidades possam vir com muita luz, com muito discernimento, com muita força para essa casa, nos dar o seu axé, da sua presença, a sua companhia, nos trazer as suas experiências das suas vidas passadas, do povo de Aruanda, para que tenhamos condições, São Miguel, de aprender com todas essas entidades, com todos esses feitos deles. Somos apenas instrumentos de comunicação. Pedimos a sua licença em nome de Zang, maior Criador, nosso Pai. Nosso Pai Oxalá, dono de todos os reinos, nosso Cristo Jesus, que andou por essa terra. E todos os orixás de Umbanda, que estejam sempre caminhando para a unificação do reino de nosso Zambi Maior, Deus Pai Criador de todos os mundos e de todas as religiões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Salve todos os orixás de Umbanda. Salve. Salve nosso orixá de cabeça. Salve nosso anjo da guarda. Salve. Seja conosco, nos dando sua força, sua proteção, nos alimentando dentro da nossa fé, dentro do nosso caminhar. Que a nossa evolução seja na alma de São Miguel Arcanjo, trazida novamente à nossa consciência. Salve todos os orixás. Salve. Salve Exu, que abra o nosso terreiro, feche a nossa rua, proteja todos os filhos de fé, proteja toda a Umbanda. Salve Exu Trancaruz, salve Exu Tiriri, salve Exu Giramundo, salve Casa Cadeira, salve. Salve todos os orixás de Umbanda. A benção rumo, Bilé, benção para Ogum, Deus pede sua força e proteção para essa casa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Pai Oxalá, pedimos a força e a proteção de todos os orixás para nesse dia especial de doutrina, trabalho fechado nessa casa, possamos auxiliar em nome de Olorum, nosso Pai, em nome de todos aqueles que já passaram dessa vida pela mão de Iku, que é o Deus da Morte, o nosso orixá da Morte, que esteja junto conosco nesse instante, nos dando axé para viver um pouco mais. Peço força e sua proteção, adorei as almas. Adorei as almas. Salve, Orimã. Pode cantar Preta Velha, para que vovó Maria Conga esteja conosco, nos dando sua força, sua proteção. Adorei as almas, almas da bendeira. Adorei as almas, almas da bendeira. Yeah. pensou se tava dessa nega aqui hoje? Achou que pensou. Essa é brava Deus. Já me abandonou essa filha. Sabe lá. Mas que coisa, essa nega tanto já lhe conhece, já trabalhou tanto lugar com tu. E fico demorando pra essa nega falar tanta coisa, falar pra tu. A nega vai providenciar uma coisa aí. É aqui pra nega ficar? Sim, senhora. É aqui mesmo? Sim. Olha, coisa difícil a nega vir nesse casuar aqui pro povo escutar, nega. A nega tem que vir nesse casuar aqui, mas mesmo é pra dar tijolada no pé. É, pô. A bengala da nega canta nos pezinhos, né? A gente lá esse cabeleiro do aparelho que só faz atrapalhar, né? Não sei por quê. Se não tem jeito de ajeitar, né? Bota por baixo assim. Bota por baixo assim. E cria na quentinha cavalo, né? Pois, mas sim. Pode apertar mais, pra nunca ir esse troço aí. Isso, pode me dar aqui. Agradecido, filho. A nega gosta dele. Parecer bonito pra esse menino ali, né? Quantos papos já tivemos, né, filho? Nós, vó? Nós já sim, né, filho? Não nesse aparelho, né? Ah. Eita, mas que tosse bonita pra aparecer lá, né? Sempre dá umas coisas meio quebradas pra nega. Hoje tá bonito, hein? Mas daqui a pouco vai deixar, será a nega pitar o bibirico nesse lá, né? Então me dê um pito lá, meu. Tem de pai? Tem, né? Vamos ser de novo na frequência das coisas, né? Pra poder mostrar pro povo, né? Quem sabe botar um pouquinho de juízo na cabeça desse povo do mundo. Sim. Vamos ser se assente, pai. Tá com dor, né? Eu vou botar no lugar esse troço pra tudo aqui então. Tá pra fazer. Essa amiga vai fazer uns apertão nele ali, mas olha lá, olha lá dentro que o povo ficou olhando se a véia tá aqui mesmo ou não tá. Olha lá. Eia, que coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu não vou pegar o cachimbo. Porque a menina não sabe onde é que botou os fumos da nega. Eita, graças. Então o povo fica tudo desagorado, né? Pra falar com tudo aí, esquece tanto é que botou os troços, né? Essa nega tem de agradecer tudo. Como é que é o nome seu, menino? Wagner. Os nomes diferentes, né? Que tem, né? Chico João era mais bonito, né? Começa a inventar, né? É mesmo, menino? Vamos ser 60 então também, tá no cansado. Pega um troço pra sentar aí, né? Se não vai fazer cansar, não gosto de ver ninguém cansado, né? Quem que vamos ser quer conversar mais de hoje? Graças a Deus. Qual que é o nome da senhora, vó? Eu sou a amiga Vera Maria Conga. Aí chamam eu de vovó, né? Mas você sabe que fui vó de muitos, né? De muitos que eu não tive nessa terra aí, né? As últimas vezes que tive aí, né? Daí ficou, né? Pra essa dessa, sempre esse jeito assim, né? Daí ficou, daí a nega já entrou numa falange de véia também, né? Daí tá bom assim, né? Não é mesmo? Vovó Maria Conga. Isso é. Qual que é? Você pode contar um pouco da sua história, vó? Qual que é a história da vovó Maria Conga enquanto encarnada? Olha, filho. Negro que é negro, se não foi escravo, negro não foi, né? Essa nega foi escrava, que tu sabe, trabalhava. Era nega fujona, essa parte não lhe contei ainda, né? Não contei essa parte pro filho. Contei um monte de histórias já pro filho dos acontecidos nas fazendas, mas não contou que a nega fazia as artes da nega também, né? Essa nega era nega fujona. Depois que essa nega parou de fugir, que essa nega foi parar numa senzala boa, que o senhorzinho tratava nós um pouco melhor, e a nega foi lidar nos fogão, né? Foi lidar nos fogão, cuidar da criançada que nascia das outras negas, né? Essa nega ia cuidar da criançada e encher o bucho dos pequenos e ensinar a respeitar o senhorzinho, né? O senhorzinho era gente boa, tinha uma pontaria com a soiteira, que aquilo era bonito de ver. Era slept. Tinha uma o quê? uma pontaria. Ah. Tem uma soleteira comprida lá, não é chicote, enquanto é na mão do Exu, né? Tem uma soleteira comprida, que aquilo nem podia estar longe, ele mirava o estilete. Aquilo era um corte só, né? Olha. Ele, mas era bonito, vai dar risada com os negros. Os negros não obedeciam, né? Daí queria sair correndo ainda, né? Já tava nada, solteiro do compadre do senhorzinho pegado, do mesmo jeito. Menina, eu queria firmar ponto, pode mim. Pô, a senhora que manda. Firmar ponto, né? Claro. Não sei, cara. Por que a nega veio parar bem no meio? Ô, vó. Ah, que papel bonito vai... lá, né? Isso. A senhora vai firmar um ponto? Vai. Qual que é o significado que tem a escrita que a senhora vai fazer? A escrita que eu vou fazer é fazer de novo, firmar minha presença e abrir a porta pra falar esteira vir trabalhar, né? Isso que nós firma num casual, mas abre a porta pra... Para todos os outros que trabalham mais nós vim trabalhar. Porque, olha, veja bem, eu só... É, filho, se não tem ali, tem embaixo da chineta. Mas me dê um... Menina, não bebiquei nada ainda, menina. Me deixa o pau de fogo aqui. Porque eu não faço bibiricar nem nada, né? Deve ser não defumar, né? Esse, quando nós faz assim... Cada sim que nós usa é um jeito de nós abrir um portal. Abrindo o portal, os compadres e as comadres de luz podem passar a trabalhar junto, né? Nesse caso, eu já tenho firmado o portal bom, né? Mas aí quando eu venho, eu gosto de abrir mais um tantinho, né? Pra passar o povo, né? É. Tá certo. Ixi, agora tá bom. Agora tá melhor, né? E pode mostrar, vó, o desenho? Pode sim, fica. O que nós faz de escrita, nós não tem que ficar não, menino. Esse aí é fundo. Tá embaixo do cima ali, menino. Desenho não é desenho, né, vó? É não. Ponto riscado. É que é um sim. A nega não foi letrada, né? A nega não aprendeu a escrita do povo do mundo, né? Então, nós sabíamos o que significava cada desenho. Depois que eu passei para o lado de lá, eu aprendi que cada um de nós tem um desenho para dizer quem que é, né? Aí ficou melhor ainda, porque a nega já não é letrada, né? Daí melhorou ainda, né? Vó, graças a Deus. Graças a Deus. Aí, quando nós vem, nós faz o risco da pemba, vocês parecem um desenho, que as crianças lá nos lugares das letras, lá tem o giz lá, né? É. Esse nós é a pemba, é o nosso giz, né? Esse, menina, viu? Não doeu nada, né? Busca, né? E pode mostrar, né, vó? Pode sim. Pode sim. Pra nega não faz mais nenhum que veja. Mas tá o bairro que é feia, né? É feia? Mas nós não achamos nada. Porque é de tanto uso, mas para nós também nós não faz conta, porque se não tiver tauba, não arrisca o chão mesmo, né? Beijo. Sabe fazer meio direito do jeito que é. Bom, o caso pode ficar bonitinho, não é bem do jeito assim que a nega tá fazendo, né? Mas assim que a nega tá fazendo. Ixi, essa nega não gosta de fazer os outros trabalhar. A nega que trabalhava, né? Sempre. É, vó. Não é os outros, né, que trabalhava, é só a amiga que trabalhava, né? Queria que ver um senhor de pé e eu sentado. Não dá certo, não. Aí, que, às vezes vocês querem dar cadeia, mas estranho tanto, menino. É tão bom viver daquele jeito, na simplicidade. Servir os outros é tão bom, né, vó? Isso é bom, menino. O povo reclamava, essa nega reclamava, não. Essa nega só era fugindo do primeiro lugar lá, que o senhorzinho não era bom mesmo. Não era bom. A nega fugia mesmo, né? Tem ponto a esse? Aí que às vezes pega umas ponteiras, filho. Que a gente coloca assim, vai fazer firmar o ponto assim, ela quica e estoi no pé de um, né? Estoi no pé de um, aí já diz que a preta tá trabalhando com sangue, né? Nas horas certas firmadas, portal aberto, povo passando, trazendo luz, trazendo força. Porque nem que nem trabalha sozinho, né? Nem que nem trabalha na falange inteira, né? Não é mesmo, né? Eita, né? Olha que cagada aí, ó. Né? Eita. Ei. Vovó. Pode lá de onde eu venho, num outro estado, eles não usam essa ponteira. Isso é uma coisa própria desse estado? O que que originou isso? É os petrechos que dão pra nós. Se não tivesse isso, não dava jeito de pegar um pedaço de ferro, né? Enfiar um facão, qualquer coisa, né? Não é ajeitava, é porque quando a gente firma o ferro, a gente pede pau algum pra nós passar. Ah, então aquela ponteira ali é... Algum, né? Então é o ferro é de propriedade dele, né? Aí nós pedimos para ele estar junto, aí nós limpa ela, nós batiza ela no que nós está fazendo de veículo, né? E nós firma para algum, porque ele que é dono das fronteiras, sem a deixar passar nenhum de nós vem, né? Entendi. Não interessa qual que seja o ramo, se seja um banda, que banda, seja cadobré, seja cadicismo, outro qualquer que chame, nós não passa, né? Pois ele que é o dono, né? Então nós sempre dá para ele o ferro ali, né? Nós dá assim, né? Eu costumo desse casuar também, né? Tem alguns outros casuar que não ligam muito essas coisas. Vai do que o dirigente prendeu, né? Seu dirigente não prendeu nada, nós vem de Goiânia. Porque nós podemos usar o que eles sabem, o que eles deixam. Que as leis deles são as leis deles. Esse caso a nós luta do lado astral, nós luta dentro das nossas almas, do nosso conhecimento. Mas nós temos que respeitar os donos do caso a. Porque essa nega não é dona das paredes, das quatro paredes aí. Essa nega tem que vir, tem uma lei que na hora que passa ali por algum, nós já temos que saber o que nós estamos enfrentando, que é a lei do casal, né? E daí o que nós podemos, o que nós não podemos. Um dia eu fui num catimbó, chamaram eu no catimbó lá, a nega chegou no catimbó, menino. Como é que a nega ia dançar no meio dos cabofaneiros? Eu falei, mas só se eu passar, a bengala todo mundo, né? Não ia ter muito jeito, não tinha muito o que a nega fazer lá. Tá? Mas estava bonito o troço, mas a nega se perdeu tudo. Fiz minha benzeção lá e fui embora, porque não tinha muito o que a nega fazer, né? Oh. Não tinha muito lá, né? Entendi. Não é mesmo? Menina. Eita. Tá certo. Vovó. Eita. O que é o preto velho e qual que é a função dele na Umbanda? Dentro desse caso, a negro velho trabalha na cura e na educação. Porque não existe nenhuma cura sem educação. Não existe nenhuma cura sem educação. Não existe, porque... Ué. É assim, eu já tinha dito pra tu que vocês trazem lá os panos do fio pra nós limpar. Aí leva pro fio, viu, põe, faz merda de novo. Aí traz de novo o pano, e traz de novo. Então se não educar esse fio, como é que vai curar? É, né? Não tem jeito, Paulo. Então nós temos que fazer primeiro a educação. Né? O povo vem atrás da casa da Umbanda achando que nós vamos fazer milagre, nós faz. Mas o primeiro milagre que eu faço é pra pegar lá na canela. Pra aprender como é que é a lei direitinho, que pra tudo tem regra. Pra tudo tem lei. Nós do outro lado tem lei, vocês também tem. Se não for respeitado, então melhor é ficar louco sair dando cabeçada. Não é não? Então o primeiro jeito que preto velho faz é educar pra poder curar. Nós modifica o pensamento. Porque o povo tem preguiça de vir, né? Eita, o povo tem preguiça de rezar. Eles acham que no terreiro de Umbanda é só se arrodear e ficar louco bebericar, não é? Não. Não serve para nada esse tipo de gente que vem assim. Serve não. Se ele não, nego velho, vem de Goiânia, dá vontade de tacar a bengala só. Né? É. Cajadinho de preto velho canta na caminhada do povo. É. Né? Nós gostamos é aquele que vem pedir milagre, mas deixa o milagre entrar dentro do seu coração primeiro. Porque não se vai numa casa de reza, filho, sem ter fé. E nós não vai andar por aí no mundo fazendo caminhar cada um. Cada um escolhe para onde vai. Nós pode fazer aquilo que aquele deixa. Não é não? Às vezes o povo fala, eita, nós vai na casa lá do Cadobré, nós vai lá na casa da Umbanda, lá nós vai nas casas de rezo, na benzedeira, porque ela é milagrosa. Tá errado? Só vai fazer milagre se tiver a força de dentro de cada um. Se cada um pede prosperidade, só vai vir se trabalhar. Nós abre caminho, nós abre, nós modifica as energias, nós ajeita. Mas se a pessoa não souber correr, passa a porta e não pega. Né? Não pega. Como é que tu vai ser próspero se tu ficar deitado o inteiro dormindo? Né? Vai ter prosperidade de onde? Se até essa nega tem que trabalhar muito, nós estamos. Eita, que essa nega gosta de trabalhar nas tal, viu? Pode que chegue cada um lá leproso assim de doença que o pop causou aqui, né? Os resíduos que saem daqui da terra, né? Nossa. E nós temos que limpar, né, filho? Porque é bom ajudar os outros, é bom trabalhar pelos outros. É só isso que nego velho faz. Nego velho gosta de trabalhar pelos outros e trabalha para isso também. Isso também trabalha para nego velho. Nós trabalhamos em tudo nós juntos. Cada um tem o seu lado, trabalha mais um, passa para o outro que é do outro. Não se mete a mão no ângulo do outro, não. Né? Não. Qual que é o relacionamento de trabalho entre os Exus e os pretos velhos? É tudo junto. Quando começa um trabalho no terreiro, é algum que chama. Algum já chama tudo que ele sabe que vai precisar no dia. E já fica tudo aí dentro. Já fica tudo aí. Cada um quietinho do seu lado, mexendo na energia que precisa. Aí entra um caboclo. O caboclo vai, pega, tira, limpa daquela pessoa. E vai dividir. Esse é para preto velho, esse é para erê, esse é para Exu. E cada um vai pegar a sua parte. Cada um pega um tantinho da energia para fazer o serviço, para aquela pessoa sair melhor, se tiver fé. Né? Aí nós faz. E só antes de continuar ainda no relacionamento de trabalho entre preto velho e Exu, quando a avó fala Ogum, o que, que a gente deve pensar? No orixá, num falangeiro, caboclo? Filho, ele é o que ele quiser. Eu vou lhe dizer, ele baixa nos terreiros, ele bebe, ele fuma, ele conversa, ele dá consulta. Ele vai no inferno, abre as portas de lá, joga o que ele quer para dentro, tira o que ele quer para fora. Ele vai no céu, se senta do lado daquele que é o Criador, conversa, dá as notícias como é que está aqui, porque ele é cavaleiro. Ele carrega a bandeira de toda a fé. Ele é o dono das fronteiras. Em todas as fronteiras ele pode passar. Essa fé se coloca como comandante. Como ele sendo comandante de um bando. Para essa nega é. Porque se ele disser para a nega não passar, a nega não passa. Então para mim ele está mandando. Né? Claro. Para mim ele está mandando. Então se ele queria ser falando dele, se ele queria ser orixá, ele pode ser. Entendi. Ele pode. Porque ele tem todas essas divisas com ele. Ele tem sim. Aí que a nega tivesse pelo menos o brilho, né? Que ele carrega, né? De justiça, de força. Se essa nega pudesse um dia alcançar, essa nega, não sei, eu ia ficar me beijando o dia inteiro, a noite inteira, né? Eu ia ficar dando beijo em mim mesmo, né? Porque é muita luz que ele carrega, viu? É. Muita justiça. Muita coisa boa. Né? Mas também ruim para quem mereça, né? É. Porque aqueles que duvidam, né? que ele vai fazer alguma coisa e manda ele fazer alguma coisa que é injusta, aí ele dá de novo a lei do retorno. Ele não tem preguiça mesmo, né? Ele não tem, trabalha debaixo da lei, acabou-se, né? Isso é muito bonito isso. Ele que comanda para onde que vai o Xu, ele que manda se o preto velho entra para dar a força que tem que dar, para dar a cura que tem que dar, e tudo assim que é, né? Tá certo? Certo, vó. Quando as pessoas comparam as duas entidades, elas tendem a dizer que o preto velho é mais evoluído que o Exu. Como é que funciona Eita, isso? Olha, bem quisila já, ó. Tá vendo? Me botando no meio da briga, né? E do outro lado é diferente do que aqui. Nós não ficamos vendo quem que é mais importante, quem que não é. Porque tudo nós é preciso. Cada um cuidando de sua parte. Não tem esse que um é mais evoluído que o outro. Nós aprendemos o que aprendeu e a evolução continua. Continua, porque enquanto tem existência, enquanto tudo não se unificou de novo nos anos, o maior criador que é o Deus Pai Poderoso, enquanto não acontece isso, tudo nós temos o mesmo tamanho. Tudo nós não se mede pelo tanto de evolução. Cada um tem a sua. Não tem as que nego é mais evoluído, que isso é mais evoluído. Nós temos cada um a sua caminhada. Essa negativa vivência nessa terra desse mundo aqui. Né? Então como é que essa nega vai dizer que essa nega é melhor que isso? Se tem isso que nem precisou nascer, porque já tinha tanta luz e força de compreensão das coisas, dos planos de vindo para essa terra. Como é que essa nega vai dizer? Não. Para aquele que é o Zan Criador, cada um de nós tem o seu valor. Então o que não tem luz é necessário, filho. Então o que não tem luz, que não existe uma coisa sem outra. Não existe. Não adianta eu querer que todo mundo se comporte que nem preto velho. E daí caboclo, como é que vai ficar? Não posso pedir para ser eu a melhor. Não posso. Porque aquele que é o Criador dá a evolução para cada um de acordo com a capacidade e o merecimento. Né? É. E cada um vai botar a mão naquilo que possa fazer de bom de verdade. Não é mesmo? E... A senhora que já conheceu os pensamentos secretos das pessoas, quais são? Essa amiga dá tanta risada com os pensadores do povo. Filho. Quais são as maiores incompreensões que as pessoas carregam no coração a respeito da entidade do preto velho? É achar que nem o velho vai chegar, dar uma benzeção e já está amarrado lá, um amor lá, ou já está prosperado. O povo se engana é nisso. É. O povo vem pedir, chorar, que está sofrendo de amor. Por que que não sofre por Deus? Né? Eles acham que nós vamos ajeitar, nós temos que educar de novo. Quando o povo vem pedir para nego velho, tem que vir com vontade de modificar a sua vida. Porque o nego faz, de acordo com a lei. Se você deixa esse nego agir na sua vida, esse nego vai agir com aquele outro nego, com aquela outra nega. Porque tem a lei do livre-arbítrio, né? Cada um vai escolher o que quer. Então o povo se engana, é porque está vindo falar com o nego velho, sem saber que o nego velho vai trabalhar é dentro do seu próprio querer e do seu deixar. É isso que o povo se engana com o nego velho. Não só com o nego velho, com o Exu, com as moças também, né? Que são Exu também, né? Com tudo nós. Ou tu acha que se o povo vai na casa dos rezadores lá que berra e grita lá e sapateia e se arrodeia, lá o que eles fazem? Eles ensinam o povo a querer. É. Então, certo? Quando o povo quer, nós podemos trabalhar, mesmo que não chame nós estamos lá. Né? Porque nós trabalhamos não é dentro das divisas das coisas desse mundo, nós temos nosso plano astral para trabalhar, nossa lei, nós trabalhamos pela humanidade. O Preto Velho atende exclusivamente aos médiums e simpatizantes da Umbanda? Nós caminhamos tudo quanto é canto, filho, nos hospitais, no lugar onde está temendo terra, no lugar onde tem guerra, no lugar onde tem o povo ruim, doente, nas cadeias dando bênção nos corações daqueles que estão encasurados lá, que fizeram desrespeitar a lei. É nesses cantos que nós vai, filho. Nós passeamos no terreiro do Umbanda, porque o povo quer conhecer mais nós, para nós, para modo de ganhar um piquinho assim. Um agradinho daqui para lembrar aqui da vida nessa terra, né? É. Mas nós não temos necessidade de estar preso no Umbanda, não, filho. Nenhum de nós. Nós só conseguimos passar porque tem aparelho de comunicação. Se não precisava, não. Precisava, não. Tinha jeito, não. Nós trabalhamos do mesmo jeito, tudo quanto é canto no mundo. É para isso que nós é. Só que é bom bater uma prosa, né? Se nós gostamos de bater uma prosa, né? Graças a Deus. Quando se ouve falar em agrado, vindo de Exu, até se compreende, mas vindo de Preto Velho, as pessoas podem se perguntar, opa, peraí, Preto Velho precisa de agrado, gosta. Como que funciona isso, vovó Maria Conga? O agrado pro Preto Velho. Oi, filho, se tu quiser agradar mesmo essa nega, sabe o que que tu traz? Tu traz um barco de fé. Oh. O nosso agrado é nós poder mostrar para vocês que nós aceitamos as coisas que vocês usam no mundo. Se tem, a nega tá tomando aqui um coisinha preto com marafa aqui, tá num pitinho queimando e fumando o aparelho, mas o aparelho não pita, a nega não pita. Tem necessidade, não é isso que prende a nega aqui. Né? Agradinho pra nega é assim, é chegar e ter umas coisinhas preparadas pra nega. Da nega ver que alguém se importou que a nega vinha. Né? É. Não é só a nega vir e ficar apontando os defeitos dos outros, que tá errado isso, tá errado aquilo, e bengalado o pé. Bengalado? Né? Esse é. Então, esses agrados, assim, a importância vem com o carinho dos médios nossos, os aparelhos de comunicação que nós usamos, né? E às vezes os aparelhos de comunicação esquecem de trazer os troços, né? Nós vai brigar, nós vai deixar de vir trabalhar? Não, nós vem trabalhar do mesmo jeito, né? Nós vem, tem as coisas, não tem, né? Nós vem do mesmo jeito. E não é isso que prende nós, né? Quando dá, ó, dá um cajado pra nega, ó, né? É. A nega gosta, porque a nega, pra poder controlar as costas do aparelho aqui, a nega quase vai com as cachorras do aparelho pra baixo, né, no chão, né? Isso. Daí essa vibração que a nega consegue passar nesse aparelho. Ah. Né? Tem outros que a nega consegue ficar mais de pezinho um pouco, né? E outros não, outros não dá nem pra falar. Tem hoje que a gente tem que não estar tão forte mesmo, que quase derruba, né, o bichinho, né? É, dá dó, mas depende da vibração que teve dentro do aparelho de comunicação. É vocês mesmo que dá para nós a energia, que nós podemos transmutar, modificar, para nós saber até que onde que nós podemos modificar vocês, tirar a consciência, tirar a lembrança, né? Fazer modificar a cara, às vezes, né? Entende? Às vezes tem uns que falam, eita, que o nego velho chegou e apertou lá e não queimou. Queima! Queima sim. Queima? Queima sim, vê, queima sim. Pode o aparelho não sentir na hora, mas depois dá uma ardeira, isso é lindo que olha. Porque é carne, né, filho? É carne. Né? Jogar um qualquer coisa pelando aí vai queimar mesmo, né? Pra que vai judiar dos aparelhos? Não vai, né? Não precisa, né? Aí é bom tá vir nesses lugares que dão esses agadinhos para nós, que se importa com nós. Se importa. Quando tu vai receber uma visita nesse seu casuar, que ele é importante, tu não prepara lá um cafezinho, um bolo de fubá, alguma coisa? Sim. Então, esse é meu cafezinho, meu bolo de fubá, então quer dizer que eu sou visita importante. Oh. Né? Eita, não é mesmo? Tá certo. Não, não é não? Então, se eu sou visita importante, preparar alguma coisa pra mim. Então, o meu agrado é esse. Agora visita pros vocês lá no casal dos seis, né? Tá certo? Certo. Em certas ocasiões, tanto da parte dos consulentes quanto dos médiuns, já se ouviu o Preto Velho pedindo pra pôr um cafezinho. É, a nega gosta de café com marafa. Olha lá. A nega gosta. E uma vez que uma pessoa coloca um café pra um Preto Velho, o que acontece aí no mundo astral? Como vocês recebem? Como funciona? Isso que tá. Isso não é no astral. Ah. Isso é no material. Ah. Isso é uma forma de fazer nós controlar o corpo que nós estamos usando. E ao mesmo tempo sentir o sabor de novo. Isso durante a incorporação. Durante. Mas tem alguém lá em casa que colocar um cafezinho pro Preto Velho. Que significado tem isso? Aí é outra coisa. Isso. Aí é outra coisa. É oferendar. É. Né? Às vezes nós passamos nem olha. Nem olha? É, porque depende do porquê que a pessoa está pedindo. É o que eu disse para tu. Quer me agradar mesmo, me dê um bagulho de fé. É, ela. Né? Sim. Não adianta nada tu botar um cafezinho lá no cantinho, colocar um pito, deixar um toco para Preto Velho, se tu não tiver fé para botar junto. O primeiro elemento de qualquer manifestação no astral sempre é a fé. A fé. Aquele que está aqui no mundo nós temos nessa compreensão desse caso lá como sendo os ativos, né? Ou seja, que age. Vocês são quem é ativo, né? O elemento que vocês vão dar para nós é o que é o passivo, é o que não tem vida, é inanimado, mas ele tem energia. Unindo a força daquele ativo junto com o elemento passivo, aí se dá a manifestação da energia. Porque você não sabe, você conhece um tantinho de lei já, de tanta andança, já falar de tanta lei pra você que te dá um nó na cacholinha, né? Sim, mesmo? Graças a Deus. Te dá um nó. Mas o mais importante é a lei da atração. Uh-huh. Nesse caso que tu tá pedindo. Sim. Tu tá pedindo, botando um cafezinho. Se tu tem um bardinho de fé junto com você, vai botar um cafezinho, vai botar um pito lá no canto, né? É. Tu tá atraindo. Tu tá chamando. Certo? Tu tá chamando. Tu não deve esquecer que lá no casuar tem os protetor também. Tem o Ogum na porta, tem o Exu do lugar, tem o Anjo do lugar, tem o Arcanjo que cuida, que pesa, né? Além do protetor da própria pessoa. Cada lugar tem o seu. Nesse lugar que nós chegamos aqui, tivemos uma luta astral muito grande, que as forças contrárias eram grandes demais. Era muito forte, né? Porque não era uma construção astral tão grande. Nós precisávamos que fosse maior um pouco para nós poder ter mais força, para caber mais aqui dentro. Sim. Né? Mas não o povo, caber mais nós. Né? Então, lá nesse caso lá que o povo vai botar esse cafezinho que tu disse, é. Vai querer abrir um portal. Ixi. Então tem que saber como e por quê. Se em cada caso abre um terreiro de macumba, vocês estão ferrados, né? Chama o bom e chama o ruim também, né? Porque quando se abre uma porta, você tem que saber, ó, por que que nós gostamos de filmar assim? Porque nós estamos dando a segurança de algum poder portal que não é bom para entrar. Aham. Né? Sim. O povo às vezes vai lá na encruzilhada, fala assim, vou levar lá um padre para os compadres, né? E daí faz aquela farofa de dentro, daí e pula em roda, e joga bife em cima, e não sei o que mais, e pimenta e as coiseiras lá, né? Aí vai na encruzilhada lá e berra e grita e rodeia e acende o charuto e faz aquele coisarada lá, né? Não vem isso nenhum. Vem só aquilo. Né? Porque tem que saber abrir os portais. E para isso é que tem os estudos nos casuais. Vovó, não é dá para cada um sair abrindo um canto e fazendo as coisas, filho. Não dá, filho. Aí nós vamos ter mais serviço ainda. Né? Porque a caçada fica grande. A caçada fica muito grande. Né? Se tu abre um portal no casuais, não sabe chamar direito. Não sabe dar segurança de algum. Se não é preto que entra para receber o café. Ixi. Né? Preto pode até escutar. Quando chega lá já tem um tato. Tomando cafezinho. Tem que saber abrir um portal quando vai se oferendar, não importa o quê. Pode ser até uma vela? Ei, filho. Vela para... Dentro do casal, o bom mesmo, toco de luz, é para anjo de guarda, né? Aham. Dentro do casal não é bom estar abrindo portal. Esse é lugar de descanso. Né? É o lugar que enquanto tu tá dormindo, nós vai poder ir lá, conversar mais anjos da guarda, poder pegar seu espírito, levar passear, né? Levar a conhecer os reinos, tratar quem vai ser seus filhos no mundo astral, né? Então, daí se nós chegamos casual, para nós poder fazer os tratos espirituais, tem um monte de umba lá. Lá, lascou-se, já foi esse passeio, né? Eita. Lascou-se, já não podemos mais ajeitar nenhum trato do outro lado, né? Nenhum acordo. Por quê? Porque nós vamos ficar lá lutando, lá defendendo, né? Então o bom mesmo, o menino lá, fez portal, né? Ele precisou do portal de algum e tancar rua na porta, né? Porque era muito que saça entrando. Mas porque está no tempo de fazer as obrigações de santinho para ele, né? Que santo bom tá aí, né? Eita, é só não gostar dele que derruba mesmo, né? Mas é só gostar que ele levanta qualquer um, né? É bom de luta isso, né? Então cada um tendo na sua porteira, tendo nos seus quatro pontos cardeais, de tendo, fazer o potomitã, que é o posto central, que é por onde entra e por onde sai as energias, bem no meio. É defesa, mas para isso tem que aprender, por isso que tem tanto tempo nos terreiros. Uhum. Cada um que treme, que cai com uma entidade, a entidade está querendo levar para o terreiro, povo. Está querendo que abra o terreiro no caso lá de descanso, não? Não. Né? Precisa não, menino. Depois o povo vai, o povo fala, eita, mas nós estava lá, estava indo também. Vinha as entidades, nós cobrava bem caro lá para fazer lá, né? As consultas, né? Ai. E daí nós estávamos prosperando, de repente começou tudo a ficar doente, tudo quebrado, tudo errado, mas por quê? Porque no mesmo portal que entrava, os que tinham luz para dar as consultas, entravam as que saíam e ficavam. Né? É assim que é, filho. Né? E cada um abre o que quer daí. Que, como é que nós vamos dizer isso, tá certo, tá errado? Se cada um diz que é dono do seu casuar, né? Eita, filho. Vovó, a senhora falou, e eu vou fazer a pergunta. Acontece de, enquanto dormimos, então, sermos levados por entidades como o Preto Velho, como o Pretos Velhos, para tratar quem vai ser nosso filho na Terra, que não nasceu ainda? Oi, tu conversou com seu pai e sua mãe enquanto tu estava lá do outro lado. Fizeram o acordo de tu nascer da pança dela, né? Ela aceitou muito que bem e o pai não gostou muito, mas aceitou também. Né? né? É verdade. Que né? Doido. Mas isso é um espírito. Foi espírito. Não tem nada a ver com a consciência. Claro. O espírito não está nem aí com o que você quer de consciência. O espírito tem a sua caminhada. É. O espírito tem a sua missão onde ele quer chegar. A sua consciência é outra coisa. Aí tem gente que fala, mas eu não queria cinco gêmeos. E veio. Né? Mas o espírito aceitou. Entendi. Seu espírito aceitou. Feito o acordo naqueles que vai vir e feito o acordo de pai e mãe, eles vêm, nem que seja para dar trabalho. Vovó Maria Conga, e quando é o caso de ser um aborto não intencional, quando acontece assim naturalmente, por que que acontece esses abortos? É por falha do corpo do povo mesmo, né? Entendi. É falha do corpo do povo. Às vezes, o espírito só precisava sentir a vida de volta. E desde o momento que está fecundo, já é vida. Nossa. Né? Sim. Já é vida. Por isso que não pode tirar, né? De vontade. Essa nega não gosta. Essa nega não aceita. Eu não aceito não. Aceita. É a mesma coisa que pegar um grande e dar uma paulada na cabeça. Nossa. Porque é vida do mesmo jeito. É, realmente. Aí nós falamos, né, que dos meninos crianças, que nós se achega perto para trabalhar. Nós não vê a idade do corpo, nós vê a idade do espírito. Né? Então, para mim, aquele que acabou de ser fecundo, quanto o outro grande assim, é a mesma coisa, dá uma paulada no grande, vai matar, é matar do mesmo jeito. Nossa. É matar do mesmo jeito. Mas às vezes o espírito, ele só precisa sentir a vida. Ele vem, faz pela fecundação, um pouquinho que ele sentiu, A vida ele já pode ir. Era o terminalzinho dele, o finzinho da missão nessa terra. Aí ele pode nascer em outro mundo ou ir para outro plano, não precisa voltar. Né? Ou às vezes, quando é falha do corpo, daquela que está hospedando, né? O espírito novo que está vindo para formar uma nova carne, um novo ser, né? Nós falamos que era dona do milagre, né? Que as mãezinhas tudo aí são dona de milagre, né? Porque as mães? É sim, né? São escolhidas, né? Muitas não têm a consciência disso, mas o corpo está pronto, né? Aí, quando vem, e o espírito tem que voltar, mas o espírito quer nascer. E ele fica na fila e volta de novo, e de novo, até um dia ele vir. Uhum. Né? Aí mesmo que o corpo daquela que vai ser hospedeira já não tenha condição, aí é feito o acordo de novo com outro espírito para aquele espírito nascer. Né? Tá certo? Né? Mas que ele tenta. Né? Essa nega mesmo tentou 3 vezes para vir, né? Essa nega tentou na última encarnação, tentou 3 vezes para mim. Ah, né? Conseguiu. É isso daí que é negócio, mas daí a nega queria escapar de ser escravo, não deu por nada. Né? A nega foi caçada meio logo, né? A moça ainda foi caçada, né? Mas a nega revoltou tanto, filho, revoltou tanto, que chegou aqui a nega era fujona. Aí eu fugia mesmo. Não podia dar jeito que eu tava escapulindo da senzala, né? Ah. Apanhava tanto os capitães do mato, eita, nega, ficava tudo cortado. Eita, mas já é tão bom sentir dor, sentir a vida, né? Sim. Sentir a vida, muitos reclamam das dores, mas é a vivência da vida. Depois tudo passa, né? Esses tempos atrás tu perguntou pra essa nega, se a nega fazia cor de câncer, dessas coisas, tudo aí, a tua preocupação é câncer e droga, né? Ele pensa que é o mar que tá assolando esse mundo. O câncer já não dá problema mais. Quem quer segura, né? Porque nós já conversou com toda a linha do Oriente, né? Todos os médicos já vêm ensinar aí os remédios aí, tá cada vez melhor. Agora tem essa outra aí, né, do sangue que fica ruim, né, que veio lá dos faraó, né, que era dessa coisa aí da... que não tem defesa aí no corpo, como é que é lá o nome desse troço aí? Esse aí, né, do bichinho lá que deixa sem defesa o corpo, também já tá saindo jeito. Nós vai conversando com o povo do Oriente, nós vai ajeitando as ervas, vai ajeitando lugar pra colocar na caixola dos cientistas, o cientista vai fazendo os experimentos, já tá sendo cura. Só que adianta curar o corpo e a alma não ficar curada? Adianta livrar das drogas? Se a pessoa não quer? Então tudo nós trabalhamos de acordo com o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? Tá certo? O canto não é nada. Esses tempos até uma moça bonita que sorrisão desse tamanho assim, veio tudo chorando pra nega e falou: ei, vó, e agora, vó? Agora essa eu tô com câncer nas tetas, né? Ixi. E eu falei: e daí? Ah, vó, tem que curar, mas pra quê que vai curar? É porque eu sou da Umbanda, tem que curar, mas não é porque é da Umbanda que vai deixar de sentir dor, menina. Vai lá atrás dos homens de branco e tá lá a cura, tudo. Tá lá a cura. Não vou ficar penalizado você não. Né? Vou não. É não? Se já tem cura no mundo, não tem o que reclamar, né? Não é mesmo? Já tá lá, vai fazer chururô pra quê, pra nego velho? Pra poder ganhar a cola. Eita, passou-se o tempo, né? Eita, nega embalar filho dos outros, né? Eita. Nega deu muito em mamar filho dos outros, né? Agora nesse mundo não, só mostra onde é que tá ali, então pegue, né? Não é mesmo? Se tá tão fácil, pra que vai conversar com o nego velho? Pra nego velho resolver. Se tá aí tudo pronto no mundo, né? Não é mesmo? Ela já tá melhor agora, né? Já. O tempo ela vai ver a nega falando, porque ela revoltou tanto da nega falar pra ela que por ser da Umbanda não é por isso que não ia sentir dor. É. Ela revoltou tanto que a nega falou a verdade. É, Nem não ia ficar dizendo que ia passar a mão na cabeça dela se tantos outros passam, né? Eu parei mesmo meu desde pequenininho que se trouxe aí, né? Cortou a barriga, passou um monte de vezes, né? Trocou os pedaços que deram, né? Tudo trocado que deram, né? Aí dizem que nego velho não trabalha com morto, aí que deram tem pedaço de morto, né? Os fígados aí do aparelho aí, é tudo tirado de outro aí que veio pra esse aparelho aqui, né? Eixe. Agora tá tão bom essas coisas aí das medicinas aí, né? que está quase tudo resolvido. Tá. Mas o povo ainda continua se matando, continua ainda, né? Usando essas drogaradas aí, usando essas coisas ruins, né? É porque usar um pouco é medicação. É. Usar de abuso, aí se mata. Daí o vaso de suicida vai estar entupido, né? Que vai ter socorrido, tem que descer lá para buscar. Eita, né? Vó, a senhora falou sobre aborto e digamos que tem eu alguém... Eu não gosto, só conta. De novo vou falar. É a mesma coisa que matar um grande. Tá. Tá, Dick? Digamos que tem alguém que nasceu, mas foi abandonado e ficou órfão. Teve sorte. Ficou órfão. Teve sorte, porque se não teve amor na hora do nascimento, vai campear outra família. Fala, teve sorte. Por que ficar órfão? Teve sorte. Teve sorte, porque pôde ganhar um hospedeiro e pôde escolher onde que ia. Teve sorte. Um corpo porque se não nascer. Tinha amor nem juízo naquele que pariu, manda pro inferno então. Né? Olha quanta gente boa querendo aí, fiote. E às vezes não pode. Né? Então os que não tem pai e amanhã junto por falta de amor, teve sorte. E pode escolher outro melhor. A justiça está aí botando. Às vezes fica perdido na rua, fica porque quer. Porque não tem consciência que são criancinhas ainda não sabe por onde andar. Isso é de coisa que o governo tem que olhar mais. Muito pequenininho largado na rua aí, sem saber para onde ir, e tanta casa querendo um pequenininho para dar amor. Ah. Né? Tanta casa querendo um pequenininho para dar amor. Tem moço que chora cada vez que perde um fiotinho que cai da pança. Né? Derruba, né? E chora e queria, né? Então o povo tinha que aprender. Olha, essa nega, quando estava nessa terra, criou um monte. Eu criei o pequenininho lá do patrão. Eu criei os fiotinhos, tudo das mãos da senzala, que servia para cana. Né? E essa nega dava amor, dava também uma chicotada, né? Porque naquela época podia, agora não pode nada mais, né? Então naquela época era assim mesmo, era na chibata que nós ensinava, né? Nós era ensinado assim, era assim que nós aprendeu. Né? Mas ao mesmo tempo que ensinava a disciplina, nós ensinava também o amor. Hoje em dia não. Hoje em dia tem lei para proteger os pequenininhos, então os pequenos para onde vão? Para deixar vir meu pequenininho. Eita! Ô, vó, como que a Preta Velha ensina os pais que estão tendo filhos agora, os filhos pequenininhos, e quer um conselho de como melhor educar seus filhos. Olhar para ele como criatura de Deus. Como, vó? Como criatura de Deus. Olhar para ele como criatura de Deus. E que tem o mesmo direito de felicidade, de amor, do que o ser que é grande. Mesmo direito? O mesmo direito. Não é porque é pai que é mãe. Sabe a banda. Pequenininho tem que vir trabalhar, né? Quando você pega... Quem que é essa entidade, vó? As criancinhas têm que vir trabalhar, gostam muito de trabalhar junto com os negros velhos. Quando começa a falar dos pequenininhos, eles vão se chegar, né? É quase pular. Entendi, pra vó. Trabalhar, então, não vai cair, não. Eita, né? Então a senhora ensina uma pessoa que é órfã e tá triste a não ficar triste. Não, filho, teve sorte. Teve sorte, porque se seu pai e sua mãe, de trato astral, resolveu trazer, e não pode lhe dar amor, não pode lhe dar nada de bom, o mundo inteiro tá cheio de pai e mãe que te quer. O mundo inteiro é só ir no povo da lei e procurar. O povo da lei busca. O povo da lei busca. Às vezes eles atrapalham um pouquinho, né? Mas eles buscam. Eles buscam as labão pros pequenininhos. Busca cuidado. Um ou outro não tem sorte, porque um ou outro tem acima de viver mesmo passando uma sofridinha aqui, outra ali, porque faz parte do karma dele, né? Tem que fazer uns aprender mesmo, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Sim. É porque tem os meninos danados, né? Os meninos, mas meninos danados, né? Porque às vezes o povo grande não vence com eles, né? E fala, eita, que tem que dar laço, né? Olha se fosse lá pra Sanzal naquela época, mas pegava, né? Tem que dar laço. É, mas é que é a parte de educar. Tudo que é bem educado. Olha tu. Tu foi danado já, né? Eu? Tu foi danado. Eu? Você o menino, cada um já teve sua época de danado, né? De fazer arte, de não obedecer pai e mãe, né? De não querer fazer estudo, não querer evoluir, preguiça, né? Cada um já teve seu tempo de danação, né? Mas hoje, olha, estão tudo bonitinho escutando a negra. Né? Escutando a negra. Escutando a negra, com respeito, mostrando amor, certo, claro. Mostrando respeito, né? Mostrando curiosidade para querer aprender alguma coisa. Não sei se com os patos da negra vocês aprendem. Vocês aprendem alguma coisa com claro, os patos da negra? Claro. Eita que bom, né? Eita que bom. A negra já não está à toa aqui, né? A gente está chegando perto dos minutos final já, vô. Eu sei, filho. Já sabe, o né? O aparelho já está querendo vazar. Vazar, é? Isso. Ó, vou perguntar uma coisa, daí depois vou pedir para a senhora falar o que a senhora acha mais importante as pessoas saberem no dia de hoje. Vó, Deus está em todas as religiões? Está. Está, vó? Ou então todo mundo é mentiroso. Se ele é onipotente, se ele é onipresente e se ele é onisciente, então ele está aqui. Ou então aquele pastor lá está mentindo. Ou aquele outro padre, ou aquele outro capuchinho, ou aquela outra mãe de santo. Ele tem essas três qualidades, não tem? Sim. Que toda religião fala. Que ele é onipotente, então ele pode tudo. Ele pode criar tudo, ele pode acabar com tudo. Ele é onipresente, então ele está em tudo. Então ele está aqui também. É. E ele é onisciente, ele sabe o que está sendo feito aqui. Ele tem consciência de tudo, do todo. Oh, yeah. Se não está aqui, aquele que diz que não está na Umbanda, está mentindo que Deus é poderoso. Uhum. É, não é? Claro, tá certo. É, não é? Com certeza. Vovó, obsessão é sempre merecimento, lição para o obsidiado? Não, é autorização. Uhum. Aquele que gera energia capaz de atrair um que não tem luz, ele deixou. É autorização, é lei de livre-arbítrio. Causa e efeito. Não, lei de livre-arbítrio, atração. Ah, é atração, claro. Causa e efeito é o que ele vai pagar depois por consequência da merda que ele fizer. Né? Com obsessor, né? Aham. Uhum. O que mais tu tem de pergunta importante aí? Ô, vó, quando a senhora vem pro mundo físico, o que faz a senhora ir para Aruanda e ter vontade de voltar a trabalhar com a gente? E tudo é espírito. Seja lá, seja aqui, nós estamos trabalhando com nosso irmão. Não é onde eu quero estar, é onde eu sou chamado. Ah. É onde me deixam entrar e onde eu seja útil. Oi. Onde eu posso chegar e fazer alguma coisa que preste. Uhum. Claro. Se eu chegar num lugar e não fizer alguma coisa que preste, não dizer alguma coisa que seja para melhorar, então eu não estou fazendo trabalho bom. Se eu for útil, é porque daí valeu a pena eu ter vindo. Uhum. Daí eu estou sendo irmão. Meu espírito está trabalhando para os irmãos encarnados e desencarnados. Uhum. Se eu venho só para aparecer, me olhe como fantasma, né? Eita, que vai causar mais efeito. Né? Claro. Vai ficar mais bonita, vai aparece lá assombração, vai, eita, dá um susto lá e sai correndo tudo, né? O povo fica falando a história um monte de mês. Aí quando a velha desce no terreno, dá um monte de conselho, ninguém se lembra nem no outro dia. Né? Da assombração lembro, né? Mas da nega vim dar os conselhos, não lembro, né? É assim que é. Mas onde eu seja útil? Hoje eu estou sendo útil. Graças mas a Deus. Mas não é para tu, é pro povo que vai escutar depois. Sim, sim. Para o povo que fica vendo se seu serviço é um serviço sério. Sim. E se essa religião é uma religião de verdade, então se não for, tem que abrir mais casa de louco, né? Porque o que tem de povo nessa religião, né? Tem que abrir mais casa de louco, né? Para amarrar tudo e botar lá, né? Não é mesmo? É, meu pai. Eita, e olha que pro povo do mundo nós faz bastante bem, porque eles deixam. É. Dentro da lei do livre-arbítrio, que é o que dá, é a autorização. Nós também, às vezes, pode virar obsessor. Sim, porque às vezes a pessoa fica tanto pedindo, mas eu quero aquela entidade aqui perto, eu quero, fica buscando e chamando e berrando, desganhando. E daí fica segurando nós com o portal aberto em volta. Né? É o povo que dá o cafezinho dentro do casalário. Vó, tá certo? Qual que no dia de hoje, antes da mensagem mais importante que a senhora acha para as pessoas, qual que é a importância de trabalhar na cura, quem acredita ter isso como missão? Vi que essa seja a mensagem final. Fala. Porque além de se estender um pouquinho de falar, nós vamos mexer na ferida maior, que tem um povo que trabalha na Umbanda, no Cadobé, no Espiritismo, qualquer. É o custo por vivente de tudo isso. Se meu aparelho se dá para trabalhar para cura, para caridade, meu aparelho não tem sossego mais. Tá mesmo prova pequenininha que tá aqui com o aparelho desse que tem que controlar o povo que vem por perto, né? Porque muita gente precisado, muito mais da cura do espírito do que da cura da carne. Porque como eu disse, a cura da carne tá aí. Nós pode? Pode. Quando os médicos da carne, os médicos da terra não podem olhar. Quando eles não acham o que é, nós estamos aqui para fazer. Mas nós temos que lidar mesmo com a cura do espírito. E o custo de manter o lugar? E as forças do povo em roda, né? A falta de... Como é que fala? A falta de tolerância de uma religião com a outra. Os custos. Dos papéis, né, com o aparelho aí, tá, tem as lidas com os papéis aí de governo das coisas. Tudo diz que religião é tudo igual, não é não. É muito mal vista. Mal vista? É. Para nós é muito difícil nós mandar nosso aparelho lá nos campos lá do governo lá e fazer pedido alguma coisa que tá na lei. Todo mundo olha torto. Benefício para a religião. Claro, religião da Umbanda, daí... E se dentro olha da religião depende de um moço ou de uma moça que seja de outra religião lá que faz trabalho lá dentro lá? Ixi. Já pega um monte de muro, um monte de cerca. O povo fala muito, tem, às vezes você sai numa encruzilhada, sai num lugar assim, que tinha uma macumba lá, que tinha uma oferenda lá e outra cá e qualquer coisa. E o povo não sabe que o mundo inteiro é do Criador. É do Criador. A Umbanda faz oferenda de coisa que é da natureza, só devolve para a natureza. Tem que cuidar para não deixar sujo e não ofender as outras religiões. Porque ninguém é obrigado a gostar daquilo que não foi ensinado. Os custos para manter um casuar é que complica. Porque o que que acontece? Esse aparelho está indo num canto, aí não tem mais jeito naquele canto, abre o seu aparelho. O aparelho vai, está com os seus portais abertos, abre o seu casuar. Começa a ensinar o que aprendeu. Aí o outro, que estava trabalhando junto com o aparelho no primeiro casuar, também vai, abre um monte. Nenhum se ajuda. Dentro das outras religiões, eles têm lá o povo que faz comanda. E tudo é isso, cara. Pega a mesma lei. Eu sinto falta. na Umbanda, de ter, de uma vez, fiscalização de verdade. Para ver se o que está sendo ensinado nos casuá está bom ou se é da cachola dos aparelhos. Porque tem entidade que vem e consegue passar, ensinar coisa boa. Ensinar sobre a lei de verdade e o respeito. Mas tem lugar que não. Eita. Que o povo aprende lá a cobrar um tanto lá para abrir umas cartas lá e já começa a ganhar dinheiro, já pega vício, né? Dá preguiça, fala, é mais fácil, né? Vou lidar com a loucura do povo. O que essa nega sente falta é de fiscalização. Tá certo. E voltando para a cura, é o espírito que está enfermo. Isso reflete no físico. Sempre. Quando o espírito não quer mais saber daquela missão que o consciente está querendo seguir, o espírito se deixa adoecer. Ele quer abandonar esse invólucro, essa prisão, e ele vai se deixando adoecer. Às vezes o consciente adoece o espírito. O consciente é que ele está sempre errando, sempre errando, sempre errando. Está lá triste, que não tenho amor, que não tenho coisa boa, que meu marido não presta, que meus filhos não me respeitam. Eu quero outro amor, mas se não for capaz de segurar um, vai querer o outro para quê? Né? Graças a Deus. Aí adoece o espírito da pessoa e começa a dar pânico, porque daí dói aqui, dói ali, não sabe o que é. E daí tem que começar. Tomar um monte de droga também não ajeita. Aí vem o terreiro, aí preto velho dá a consulta, dá os conselhos, sai lá fora, faz tudo igual. Só se cura aquele que obedece os preceitos do jeito que nós manda. Nós tira uns elementos, bota outros, nós modifica a carne para daí alcançar o espírito. E ao mesmo tempo, que nós vai modificando a carne, nós vai dando o que comer o espírito, em energia. Não é dessa. Nós cura tudo. Qualquer coisa, filho. Desde que tenha autorização de quem quer ser curado. Mas autorização de verdade. Lá do fundo do ser, do fundo do consciente. Se a pessoa disser, eu quero, mas eu vou me curar, eu vou ter que trabalhar, porque por enquanto eu não estou trabalhando, daí não vai se curar. Não é. Porque nós podemos trabalhar dentro da lei. Por isso que é bom trabalhar para pequenininho, curar os pequenininhos. É. Porque a consciência ainda não atrapalha o espírito. Nós conseguimos alcançar a doença bem ligeirinho e fazer cura. Já os grandes é difícil, cada um quer mandar no seu caminho, né? Cada um quer mandar e fica difícil. Tá certo? Tá certo. Agora você quer fazer mais perguntas? Né? A última, então. Qual que, já que a senhora falou desse assunto, qual que é a origem, então, vó, dessa doença de desigualdade de tratamento entre os humanos só porque é de religião diferente ou de partido político diferente? Não, filho. É a vontade de mandar, né? Cada um quer que o mundo seja de acordo com a sua vontade. Uhum. É como eu disse, nega véia não vem pedindo para Exu modificar para ser igual a preta véia. Tem que ter espaço para tudo. Respeitar. A diferença é que mostra o respeito. Olha. É dentro da diferença você aceitando o que o outro gosta. Da forma que o outro é. É que lhe põe filho de Deus. É que lhe faz criatura do Criador. Respeitar a diferença é aceitar que Deus pode fazer tudo que Ele queira. De bonito e de feio. De bom e de ruim. É aceitar a criação. Nem mesmo Ele pediu para tudo ser bom. Porque Ele criou todos esses reinos aí. Né? Ele mesmo pediu as diferenças. E nós temos que saber aceitar, seja encarnado ou desencarnado, aceitar, glorificar, agradecer e trabalhar um pelo outro. para no final cada um se unificar de novo a ele, a uma força maior. Porque ele é o Criador e tudo para ele volta. Certo? Porque ele é o Criador e tudo para ele volta. Tudo é dele e tudo para ele volta. Tudo é dele. Uhum. Sim. Sim, ele só nos dá liberdade, seja encarnado ou desencarnado, de fazer escolha de caminho. Por onde é que vai chegar nele de novo? Tá certo, então, vó. Muito obrigado por me receber na sua casa. Esse caso não é meu não, filho. Uhum. Quem que é? É mais um casuário de Ogum, né, filho? Seu Ogum. Agradeço a ele por mim, viu, vó? O Ixá comandante da porteta é ele que deixa entrar. E quem faz aqui dentro aqui é Xangô, né? Olha. Essa nega trabalha na fé de Nossa Senhora, né? Mas essa nega trabalha também depois de fazer a passagem para o ano. Essa nega aprendeu a conhecer todos os outros, né? Olha. Essa nega só tinha por nome de Orixá. Depois foi entender que era palangeiro, que era cafangueiro, tudo essa coisa. Nós resolve o berrado e fazer as macumbas sem saber direito. Depois que morre, que nós entendemos que é tudo muito simples. É cada um trazendo uma energia necessária para esse mundo. Né? Olha, assim, é tão simples. É tão simples e o povo acha tão complicado. Não é, não. Por que que a senhora aceitou, vó, passar seu ensinamento nesse meu trabalho? Porque tem uma moça que vai me escutar. Essa cada mãe, se ela não cuidar, ela vai fazer coisa muito feia pra muita gente. Oh, graças a Deus. Que beleza, vó. Os fiatinhos que ela tem, ela vai escutar. Que não é por quanto que o moço foi embora que ela precisa machucar os pequenininhos, ter raiva deles. Se ela abraçar eles, eles vão cuidar dela quando ela ficar grande e ficar velha. Ela não vai precisar julgar. Não é com raiva. Não é com briga. Quanto que eu olho, filho? Vai aqui, vó. O pai. Que eu olho. É a menina que tem os cabelos escuros. Uhum. Não é porque seu moço lhe largou e seus meninos pararam de lhe amar, viu? É só pra tu que eu tô falando. Todos os outros vai escutar, mas você não vai procurar uma casa de reza. Depois, quem sabe, se lembra que você pode outro caminho. Você não tá com fardo de patar, com fardo de coisa. O amicê tá com fardo de amor. Então pega o amor dos pequenininhos agora. É três para tu cuidar, coisa. Pega o amor dos pequenininhos ao invés de o amicê descer a lenha neles. Desce a lenha, não. Não é porque falta patar que as moças e os moços vão brigar com os pequenos. Se o amor for embora, arruma outro, menino. Quanto mais tem aí, né? Arruma outro. Né? Nem precisa outro. Pode fazer trabalhar, né? E pode fazer sustento. É difícil. Sai abrindo guiteiro pro povo da vizinhança, que o povo da vizinhança ajuda. Né? Não é vergonha pedir ajuda, não. Pode pedir. Jesus andava de casa em casa pedindo um pedaço de pão. Pode ir lá. Se for em nome de Jesus, vai me ser ganho. Certo? A senhora ficou até emocionada, vó. É uma situação que às vezes parte o coração, né, vó? A nega fica pensando que nesse momento que entra um zumbeteiro, uma arma sem luz para cutucar, fazendo uma obsessão numa mãe dessa, gera um karma tão grande, coletivo, que o nego vai ficar sem saber para que lado que corre. Se acorda o pequeno, se acorda o grande, porque ele não precisa fazer injustiça. Daqui a pouco, pô, o moço vai bater de novo na porta, vai encontrar tudo morto. Por conta do desespero de um momento. A nega não gosta dessas coisas. A nega gosta mesmo que o povo lembre que se é criatura, é do Criador. Não tem capacidade de poder matar. Matar de pancada quem lhe ama, não tá certo isso. Não tá, não. Não é por amor que se mata. Não é. Essa nega sofreu muita dor. Porque esse pequenininho aí, que é atentado, que não obedece, tem muita coisa boa para fazer nesse mundo. E a última chance que tem de fazer passagem nessa vivência, tu vai tirar, tu vai carregar junto contigo, é um karma muito ruim para tu pagar lá na frente no astral. E vai me ser protegida da nega, que desde pequenininha vai me ser a camoinha nos lugares. Aí se desviou para tudo quanto é canto. Aí essa nega vai cuidar de tudo, porque nessa hora tu vai fazer uma reza para aquele que é o Cristo, tu vai abraçar os pequenininhos. Essa nega sabe que vai. Nega não gosta de fazer assim, que a nega já tá lá olhando lá na hora que, né, que vai fazer, né? Então a nega já sofre antes e a nega vai estar por aí, viu? Bem nessa hora mesmo. Agora você tem mais perguntas, que a nega já cansou, a moça. Graças a Deus, eu quero agradecer a senhora pela oportunidade. A nega agradece, filho, porque é o único jeito da nega alcançar esse jeito aí, viu? Tá certo. Graças a Deus. A nega veio, falou, conversou, mas nesse momento a nega queria falar pra essa moça aí. Ainda bem que ela tem mais moça em volta lá que leva correndo pra ela, né, pra contar, né, que não desespere, né? Que assim seja, vó. Me sinto muito honrado de poder ser um veículo de uma ligação, de uma conexão, de uma cura, viu, vó? A cura maior, filho, é o amor. Graças. É a fé. É a esperança naqueles que acham que não tem mais nada. Todo mundo tem caminho bom. Viu, filho? Todo mundo tem caminho bom. É só dobrar o joelho e fazer uma oração e querer todo dia tem que querer, tem que ser repetitivo. Todo dia repetir. Dizer vai ser bom e eu vou caminhar de atrás do que é bom para mim, do que me dá paz. E levantar todo dia de manhã e olhar para arriba e dizer, estou vivo. Sou criatura de Deus. Né, filho? Eu tenho amor para dar para o meu Criador no dia de hoje. Eu sou grato. Tem um monte de irmão aí. Já não tem serviço, então espera aí. Eu vou sair procurar quem que precisa do meu ajutório aí. Porque tem gente que tá pior que eu. Eu só tenho um nicre. Então eu vou comprar um pão e dar para aquele que não tem nenhum. E nós vamos dividir. Né, filho? Ser grato. E dizer, se tô vivo, é porque posso. Não é mesmo, filho? E agradecer. Porque não adianta querer matar o outro. Não adianta querer morrer. Porque depois a lida continua. Enquanto não se acha a evolução pro lado que queira. Seja pra luz, seja pra sombra. A lida continua. Sempre. Se não, de novo, estão mentindo que Deus é eterno, né? Porque se Ele é eterno, tudo que Ele criou também é. E só quando volta para Ele é que deixa de existir. Certo? Não é mesmo, filho? Sai da banda, filho. Graças a Deus. Eixa, agora essa nega se vai, filho, pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe esse povo, tudo que percura a resposta. Mas a resposta maior está dentro de cada um. O que cada um quer percurar na vida. O que cada um precisa. Agora, pode dobrar o joelho e dizer, eu quero ser feliz. E todo dia eu quero ser feliz. E eu sou grato àquele que me criou. E ele lhe dá um abraço. E ele traz o que você pede. Gera energia boa. Cada um. Que vai atrair coisa boa. Gera energia ruim. Que vai atrair coisa ruim. Cada um escolhe seu caminho. Escolhe o seu. Para qual lado que tu vai? Eu, por enquanto, com o meio. Tentando ver para qual lado que joga. Não é mesmo? Graças a Deus. Graças a Deus. Essa veste vai. Agradecendo a Barmicê. Pelo tempo que vai me sedar nessa tela, pra fazer ajutório pro povo. Quer ver, não tem coragem? Ou não tem discernimento pra buscar uma casa de reza e poder se manter nela? Porque não adianta só ir lá e não querer aprender nada, né? Cada casa de reza, seja de espírito, seja só de reza, tem suas regras. Só obedecer. Senão você vai abrir a tudo, nós vai lá e nós trabalhamos um tempo, daí nós fecha. Né? Porque se não estiver fazendo bom, nós fecha mesmo, né? Tá certo. Nós fecha mesmo. Aí nós vim caminhar pro outro lado. Sai da banda. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que esteja cuidando de vocês, que o Senhor do Bom Fim esteja dando a força e a proteção. Filho. Sai da banda, filho. É só os trabalhos dessa negra. Sabe da banda esse filho, né? Só os trabalhos dessa negra. Sabe, moça, a banda esse filho, né? Só os trabalhos dessa negra. Sabe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a ti também, menina, a todos que vai ver a negra mais pra frente. Sim. Lembrar que o Cristo aqui nessa casa tem nome de Oxalá. Foi um Oxalá vivo, né? Teve muitos. Né? Sim. Então nós chamamos às vezes o nome dele, às vezes o nome do Oxalá, e a hora que dá para entrar dentro da caixota da parede, nós pega, né? Vamos, pequenininho, vamos. E aquilo que eu fiz, Senhor, está esperando. Vai, Preta Amélia, subindo pro céu. E Nossa Senhora é comigo. Lá vai Preta Velha subindo pro céu. E Nossa Senhora comigo. Lá vai Preta Velha subindo pro céu. E Nossa Senhora cobrindo com mel. Lá vai Preta Velha subindo pro céu. E Nossa Senhora cobrindo com mel. Lá vai Preta Velha subindo pro céu. E Nossa Senhora cobrindo com mel. Lá vai Preta Velha subindo pro céu. E Nossa Senhora ouvindo com mel. Dessa merda. Dessa merda. Nossa, ela chorou? Um pouquinho, que bom. Que bom. Obrigado, vó. Obrigado, Jefferson. Graças a Deus. Obrigado a todo mundo que vai assistir. As palavras dela também ficaram muitas na minha consciência. Possam dar um grande abraço da Umbanda, da nossa casa. Possam levar um pouquinho do que a gente aprende aqui com todos os nossos amigos espirituais. Perdão se foi ofendido alguém. Mas eu creio que foi por um grande bem que ela veio no dia de hoje. Louvado seja. Graças a Deus. Assim seja. Qual que é o nome da sua casa novamente? Aqui é Terreiro de Umbanda, tá? Nós somos a Tenda de Umbanda Estrela Guia. Né? Estamos em Curitiba, para quem queira vir. Né? Graças a Deus. No bairro Sique. E quanto tempo a senhora está à frente do terreiro? Nesse lugar aqui a gente está há pouco tempo, né? A gente veio da outra... Está fazendo Rio Grande. Mas esse terreiro com esse nome já está há 12, 15 anos com esse nome. Graças a Deus. Já estou como mãe de santo com a minha tenda agora já está com 29 anos, né? Já tenho muitos filhos, netos, bisnetos, né? Um monte de filho que tem seus terreiros por aí, aqui mesmo. Somos vários pais de santo, várias mães de santo, para não ficar detento o poder na mão de uma pessoa só. Né? É muito importante. E como que a senhora define a Umbanda? Ah, ciência, amor e fé. Unicamente. Temos as leis da ciência, da física, da química, exatamente com elementos químicos e físicos, junto com o nosso querer, junto com a nossa vontade, através das leis de moral, leis de princípio, né? Lei de ação e reação, lei da atração, a lei, várias leis, né? Que existem, que estão dentro da Constituição, dos países. Então, a Umbanda é ciência, química, física e querer. Graças a Deus. Muito obrigado por me receber aqui novamente. Eu é que agradeço. Obrigada, Jefferson. Graças a Deus. Tem um monte de irmão aí. Já não tem serviço, então espera aí. Eu vou sair procurar quem que precisa do meu ajutório aí. Porque tem gente que tá pior que eu. Eu só tenho um nicre. Então eu vou comprar um pão e dar para aquele que não tem nenhum. E nós vamos dividir. Né, filho? Ser grato.